respira. A lira que afinei por teu falar e quer de amor vibrar ao sol do teu olhar. E glória de um só beijo teu.